tocam agora as melhores músicas em inglês. Oh, cabo devido à festa de anos do meu mano Rogério. Foi tudo bem bacana, ainda rachámos lá umas battles. Manos sabem que quando é battle eu sempre impero. Abafei 5 ecos só com um coste de lero lero. Agora estou aqui na paragem à espera do autocarro. São 2 da manhã e rapo um frio do caralho. Não podia ser mais tarde, isto é longe e não trouxe o carro. E amanhã é dia de trabalho. Olá Valete, meu nome é Vanessa. Por ti ver como esmagaste os rappers lá na festa. Eu sempre fui tua fã, mas é a primeira vez que te vejo. Jogava-te mais velho, mas tu parece que tens uns 16. Não, mana, eu tenho 25 anos. Carinha de puto, mas funciono como homem grande. Ainda bem que vieste, precisava mesmo de companhia. Estou aqui a morrer de frio com medo de uma pneumonia. Esta hora devido que tenhas alguma sorte. São 2 da manhã e já não passa nenhum transporte. Vem para minha casa, ficas mais aconchegado. Eu vivo sozinha e moro mesmo aqui ao lado. Ah, é? Moras aqui? Sim, moro aqui há mais ou menos 3 anos. Ah, ok, ok. Pronto, esta é a minha casa, estás à vontade. É como se fosse tua. Ah, obrigado, obrigado. Ela pôs-me no quarto dela, bro, e dei por mim estufado. Quando havia centenas de CDs que ela tinha comprado. CDs de Toto King, Jill Scott e Edo G. Music, Jean Grey, Kanye e Kuali. Valete, não sou como essas pitas que tu vês por aí. Vazias papam toda a bosta que dá na TV. Não curto o G-Unit, P. Diddy, nem Jay-Z. Cresci a ouvir EPMD e Chuck D. Eu nunca vi damas assim, por isso ainda estou pasmado. Ao mesmo tempo cativado, preso entusiasmado. Ela tinha bué livros amontoados por todo o quarto. A bibliografia toda do grande Jorge Amado. Deixámos horas passar, jogámos conversa fora. Falámos de política, hip-hop e literatura. Trocámos olhares, sorrisos e algumas histórias. Maior intimidade fez subir a temperatura. Não gosto quando olhas-me assim tão intensamente. Assim até parece que consegues ler o meu pensamento. Eu não falei, não tirei o olhar, aproximei-me. Não perguntei, foquei nos lábios e beijei. E saboreei-os bem, deixando-a sem reação. Minha língua entrelaçou na dela, pura conexão. Sussurrei no ouvido palavras de excitação. Sem pudor, poetazão, roupa já tá no chão. Lambuzei os mamilos dela com dedicação. Bué calor, os corpos já estão em ebulição. Valete, senta a minha cona, vai enfiando o dedo. Vê como tá toda molhada, suculenta e quente. Deixa-me pôr a mão no teu pau e senti-lo teso. Pois quero chupá-lo todo e pô-lo cá dentro. Pá, tu sempre ativo, tens alguma coisa? Também não tenho, mas não te preocupes com isso. Vem. Não dá, Vanessa, não dá. Vem, não me deixes assim. Deixa estar isso. Não dá. Só com positivos mesmo, sim. Foda-se que cena. O que é que queres fazer? Não dá, sim. Olha, só se fores à farmácia ao fundo da rua. Está de serviço hoje. Ah, é? Ok, eu vou lá bastante. Epa, mas só tenho aqui 2€. Também estou falidíssima. Acho que também só tenho 2€ aqui. Já, passa-me estes 2€, acho que 4€ chega, acho que dá para alguma coisa. Viste-me rápido, vamos já. Vai lá então, leva as chaves. Saí cheio de pressa, atrapalhada à beça. Nunca me tinha calhado uma Vanessa destas. Se dá uma chita, eu tenho que afundar o martelo. Pus-me na farmácia em 2 segundos, Valete ou Biquel. Boa noite, eu queria uma caixa de preservativos. Só tenho controle, são 5€ e 15€. Só tenho 4€, falta-me 1€ e 15€. O problema é seu, isto não é a casa do senhor Joaquim. Saí da farmácia, sem saber o que fazer. Vejo o mano do outro lado da estrada e vou a later. Desculpa, mano, e nem sou a te fazer estas merdas. Mas será que tens 1€ e 15€ para eu comprar umas preservas? Tá fedido, bro, eu também tô lazy. Não tenho guito, mas tenho aqui umas camisas comigo. Obrigado, mano, tu nem sabes de como se afaste. Vai lá, despacha-te e vê se faz um bom trabalho. Cheguei a casa outra vez num ápice como se eu voasse. E vi Vanessa toda nua na cama a masturbar-se. A contorcer-se, a lambuzar-se e eu a descontrolar-se. Meu pênis que murchara começou logo a elevar-se. Valete, olha só para isto, já não está a aguentar. Penetra-me violentamente, faz-me delirar. Tira essa roupa depressa, vem para cima de mim. Eu quero que me comas toda em posições sem fim. Thank you. espera, espera. Então, o preservativo incomoda-me. Está-me a doer. Acontece-me imensas vezes. Queres que eu faça alguma coisa? O que é que eu faço? Quero que tires. Vou comprar o preservativo agora no Samsung. Vá lá, tira. Não, deixa disso. Vamos não, acabar isto. Não, não vou fazer isso, não tem sentido. Estou cheia de vontade. Não, não vou fazer isso. Não complica. Não vais insistir, não vai acontecer. Não te preocupes, não vai acontecer nada. Eu não vou fazer isso, Vanessa. Eu não vou fazer isso. Vá lá. Não. Vá lá, não, vá lá, tira. Não. Valete. Não. Estou toda excitada, vá lá. Não vale a pena, não faço isso. Deixa. Não há problema nenhum. Não, foda-se. Não, não vou fazer. Não tem sentido. Olha, então vai-te embora, não estás aqui a fazer nada. Estás parvo, o que estás-te a revelar agora ou quê? Uma gaja aqui toda excitada e tu nem és capaz de servi-la. Foda-se, baza, mas é. Não, mas é mesmo, foda-se. Baza. Você não vai ficar a perder tempo, que foda-se. Esta história é semelhante à tua. Provavelmente com um final diferente, né, super-homem? Tu que andas a navegar aí à toa, desprevenido e desprotegido. Tu sabes das doenças que andam por aí. Também sabes que existem 40 milhões de seropositivos em todo o mundo. Tu podes ser o próximo super-homem. Está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Let's go! need it, spend the less though. I got it in your pocket. I got it, just damn. Don't be a loser. Da da do do, just damn.

Voyage, voyage. Chez les sikhs, chez les jaunes, voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. getting their way. Marinero, ho! Marinero, sì, but I'm sitting pretty today. Marinero, ho! Marinero, sì, say my name is Johnny Do. Marinero, ho! Marinero, sì, she's the kind of girl I love. Doesn't matter whether it's too much or when, it's just a memory of Marinero. Marinero, marinero, marinero, marinero, marinero, marinero. Yes, yes, yes, yes, yes. Can't settle down, got nettles in my tail. My God, no, like I'm in and out, like I'm in and out of jail. Cause I need deep into the stars, so why deceive me? Believe me, when you lose the better move, I have to ship yourself to sea. Ha! Marinero, marinero, sí. Very narrow getting away. Marinero, marinero, sí. But I'm sitting ready today. Marinero, marinero. esteja bem, esteja com a Antena Web. Around the world, around the world.

tempo, segna il ritmo, sta salendo questa bamba, sta correndo questa samba. Samba, la musica e la bamba, electro, samba.